Que parada é essa aqui, rapaz? É Vral e Creu que fala, é? Avisa que é hit do criador da brincadeira. Prepara, dá uma tremidinha. Depois faz o quadradinho. Vou empurrar, joga essa rapa pro céu. É Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu. Olha que quebra, desculpa, joga essa rapa pro céu. É Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu. Olha que uma tremidinha. Depois faz o quadradinho. Vou empurrar, joga essa rapa pro céu. É Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu. Desquebra, joga essa rapa pro céu. É Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu. Ó, quebra, desquebra, joga essa rapa pro céu. É Vral, é Vral, é Vral, é Vral, é Vral, é Vral, é Creu, é Creu. Ó, quebra, desquebra, joga essa rapa pro céu. É Vral e Creu, é Vral e Creu. Dá uma tremidinha. Depois faz o quadradinho. Vou empurrar, joga essa rapa pro céu. É Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu, é Vral e Creu. Eita, guitarrada do boizinho, rapaz, isso aqui é sucesso.